lado cego da neurose 2010. Seja como for, saber me desviar dos obstáculos que a vida coloca pra mim. Não desandar, sempre fazendo meu corre, porque é dessa maneira para prosseguir. Os preconceitos são altos, todos acham que eu estou errado, visto pela sociedade como mais um sujeito marginalizado. A cada ação sempre terá uma reação. Essa é a forma que escolhi para viver. Agora eu levo isso até o caixão. Cada escolha tem essa consequência, você vai ter que saber. Isso não é brincadeira, mas quem tá de fora nunca vai poder nos entender. Tem muito atrasalado na rua, sempre querendo ver o meu mal, invejando o corre dos outros, essa rotina que já é normal. Manter a calma com esse tipo de pessoa é difícil. Desprezo é tudo que eu dou, porque todos eles vão ser classificados na lista dos falidos. Que seja pela dor ou que seja pelo amor, não fazemos pela fama, não fazemos pela grana. Se isso não é uma vitória, vou me frente, seja como for. Que seja pela dor ou que seja pelo amor, não fazemos pela fama, não fazemos pela grana. Se isso não é uma vitória, vou me frente, seja como for. Que seja pela dor ou que seja pelo amor, não fazemos pela fama, não fazemos pela grana. Se isso não é uma vitória, vou me frente, seja como for. Que seja pela dor ou que seja pelo amor, não fazemos pela fama, não fazemos pela grana. Se isso não é uma vitória, vou me frente, seja como for. Só eu sei o que eu passei, o que passo pra fazer tudo o que faço. Mas não importa as barreiras, obstáculos, muito menos o preço que pago. Eu sei também que sempre tem alguém que quer fazer de tudo pra me ver derrotado, sendo visto como otário, pilantra, sem ninguém. Por todos os cantos que passo, percebo que todos os olhares estão voltados para mim. Eu mostro a minha vida, minha real, e quando me pergunto se eu vou até o fim, é claro que sim. Perseverando naquilo que faço, dessa maneira fica difícil dos comédias assistirem minha queda. Quem é está rap e é o ar que eu respiro pra comédia falador. Não darei trégua. Pensa o que quiser, diga o que quiser, faça o que quiser, mas não taxa minha fé, é mais se você quiser. Eu te mostro como é, que não é pra qualquer um se manter de pé, yeah. Aconteça o que acontecer, minhas ideias sempre estarão presentes na vida de todos aqueles manos que sabem o que é bom. Escrever em linha torta da vida, mostrando o sentimento é forte. Que seja pela dor ou que seja pelo amor, não fazemos pela fama, não fazemos pela grana. Se isso não é uma vitória, vou me frente, seja como for. Que seja pela dor ou que seja pelo amor, não fazemos pela fama, não fazemos pela grana. Se isso não é uma vitória, vou me frente, seja como for. Que seja pela dor ou que seja pelo amor, não fazemos pela fama, não fazemos pela grana. Se isso não é uma vitória, vou me frente, seja como for. Que seja pela dor ou que seja pelo amor, não fazemos pela fama, não fazemos pela grana. Se isso não é uma vitória, vou me frente, seja como for. Que seja pela dor ou que seja pelo amor, não fazemos pela fama, não fazemos pela grana. Se isso não é uma vitória, vou me frente, seja como for. Que seja pela dor ou que seja pelo amor, não fazemos pela fama, não fazemos pela grana. Se isso não é uma vitória, vou me frente, seja como for.